ficheiro 112. Não parecia ser a resposta a uma prece, quando acordei para a retomada do tempo comum de manhã e encontrei um irmão laico, de pé, junto à minha cama, a dizer que Jamie estava a arder em febre. Há quanto tempo está ele assim? Perguntei, colocando a mão experiente na fronte e na nuca, na axila e na virilha. Nenhum sinal de suor a aliviar a febre. Apenas a pele seca e distendida do persistente ressecamento, ardente de calor. Ele estava consciente, mas tonto e com as pálpebras pesadas. A origem da febre era evidente. A mão direita, ferida, estava inchada, com uma secreção mal cheirosa a ensopar as ligaduras. Veios vermelhos sinistros subiam do pulso. Uma grave infecção, pensei comigo mesma. Uma terrível infecção, supurada a envenenar o seu sangue, a ameaçar a sua vida. Encontrei-o assim quando vim dar uma olhadela nele, depois das matinas, respondeu o irmão que me fora buscar. Dei-lhe água, mas ele começou a vomitar logo depois do amanhecer. Deveria ter-me chamado imediatamente, observei. Bem, não importa. Traga-me água quente, folhas de framboesa e chame o irmão Polidor o mais depressa possível. Saiu assegurando-me que iria também mandar-me o pequeno almoço, mas descartei a oferta com um gesto da mão, enquanto pegava na jarra de água. Quando o irmão Polidor apareceu, eu tinha tentado a aplicação interna de água, apenas para a ver violentamente rejeitada. E estava a aplicá-la exteriormente, molhando os lençóis e embrulhando neles a pele quente. Simultaneamente, mergulhei a mão infectada em água recém-fervida, o mais quente que era possível aguentar, sem queimar a pele. Não dispondo de remédios à base de sulfonamidas ou dos modernos antibióticos, o calor era a única arma contra a infecção bacteriana. O corpo do paciente estava a fazer o melhor possível para fornecer este calor por meio da febre alta. Mas a febre em si colocava um grave problema, desgastando os músculos e danificando as células do cérebro. O truque era aplicar bastante calor local para destruir a infecção, enquanto mantinha o resto do corpo suficientemente frio para evitar danos e suficientemente hidratado para manter as funções normais. Um maldito ato de equilíbrio de três vértices, pensei desolada. Nem o estado de espírito de Jamie, nem o seu desconforto físico eram relevantes. Era uma luta direta para mantê-lo vivo até que a infecção e a febre fossem debeladas. Nada mais importava. Na tarde do segundo dia, ele começou a delirar. Amarrámo-lo à cama com tiras de pano para evitar que se atirasse ao chão. Finalmente, como medida desesperada para reduzir a febre, pedi a um dos irmãos que me trouxesse lá de fora um grande cesto de neve que colocámos à volta dele. Isso resultou em violentos tremores que o deixaram exaurido, mas que rapidamente fez baixar a sua temperatura. Infelizmente, o tratamento tinha de ser repetido de hora a hora. Ao pôr do sol, o quarto parecia um pântano, com poças de neve derretida no chão, pilhas de panos encharcados amontoados entre elas e vapores como os de gás de pântano a erguerem-se da braseira no canto. O irmão Polidor e eu estávamos também encharcados em suor, enregelados de água da neve e à beira da exaustão, apesar da ajuda de Anselmo e dos irmãos laicos. Febrífugos como a rudbéquia, hidraste, gatária e sopo, haviam sido experimentados, sem resultado. O chá de casca de salgueiro, que poderia ajudar com seu componente de ácido salicílico, não podia ser consumido em quantidades suficientes para produzir o efeito desejado. Num dos seus intervalos de lucidez, cada vez mais raros, Jamie pediu-me para deixá-lo morrer. Respondi concisamente, como na noite anterior, continuando com o que estava a fazer. Raios me partam se o fizer. Quando o sol se pôs, ouviu-se o ruído de homens a aproximarem-se pelo corredor. A porta abriu-se e o abade, o tio Alex, de Jamie, entrou, acompanhado do irmão Anselmo e de 3 outros monges. Um deles carregando uma pequena caixa de cedro. O abade aproximou-se de mim e abençoou-me rapidamente. Em seguida tomou a minha mão nas suas. Vamos ungir o rapaz, disse, a voz grave e meiga. Não tenha medo. Virou-se para a cama e olhei, desesperada e transtornada, para Anselmo, em busca de uma explicação. A extrema unção, explicou, aproximando-se de modo que a sua voz baixa não perturbasse os monges reunidos em volta da cama. Os últimos sacramentos. Extrema unção? Mas isso é para pessoas que estão às portas da morte. Xiu! Afastou-me da cama. Devia chamar-se unção dos enfermos, embora, na verdade, geralmente seja reservada para os que correm risco de vida. Os monges haviam deitado Jamie de costas, acomodando cuidadosamente, para que pudesse ficar deitado naquela posição com o mínimo de dor nos ombros feridos. O sacramento tem um duplo propósito, continuou Anselmo, murmurando ao meu ouvido conforme os preparativos continuavam. Primeiro, é um sacramento de cura. Rezamos para que a saúde do sofredor seja restaurada, se esse for o desejo de Deus para ele. O crisma, o óleo consagrado, é usado como um símbolo de vida e de cura. E o segundo propósito? Perguntei, já sabendo a resposta. Anselmo confirmou, assentindo com a cabeça. Se não for a vontade de Deus que ele recupere, então é absolvido dos seus pecados. E nós encomendamo-lo a Deus, para que a sua alma parta em paz. Ele percebeu que eu me retesava em protesto e colocou a mão no meu braço, em sinal de advertência. Estes são os derradeiros ritos da Igreja. Ele tem direito a eles e a toda a paz que lhe possam trazer. Os preparativos foram concluídos. Jamie estava de barriga para cima, um lençol a cobrir arrecatadamente as suas ancas, com velas acesas à cabeceira e aos pés da cama, que me faziam lembrar de forma extremamente desagradável velas de defunto. O abade, Alexander, sentou-se ao lado da cama, acompanhado por um monge, que segurava uma bandeja com um cibório coberto, dois pequenos frascos de prata, com água benta e óleo perfumado, e uma toalha branca dobrada sobre cada braço. Como um maldito escansão, pensei com raiva. O procedimento enervava-me. Os ritos foram conduzidos em latim. Os murmúrios suaves e tranquilizadores aos ouvidos, embora eu não entendesse o seu significado. Anselmo murmurava-me em voz baixa o significado de algumas partes da cerimónia. Outras eram autoexplicativas. Em determinado momento, o abade fez um sinal a Polidor, que deu um passo em frente e segurou um pequeno frasco sob o nariz de Jamie. Devia conter uma solução de amónia ou algum outro estimulante, porque ele fez um movimento brusco e virou a cabeça, os olhos ainda fechados. Por que estão a tentar acordá-lo? Sussurrei. Se possível, a pessoa deve estar consciente, a fim de concordar com a declaração de que se arrepende dos pecados que cometeu em vida. Além disso, se for capaz de recebê-lo, o abade dá-lhe o sacramento da Eucaristia. O abade tocou ao de leve no rosto de Jamie, virando a sua cabeça para o frasco, falando-lhe em voz baixa. Deixara de lado o latim e falava no forte sotaque escocês da sua família. Jamie, meu rapaz. É o Alex, rapaz. Estou aqui contigo. Tens de acordar um pouco agora, apenas por um instante. Vou dar-te a absolvição agora e depois a hóstia sagrada. Bebe um pequeno gole agora, para que possa responder-me quando for necessário. O monge, de nome Polidor, segurou a caneca junto aos lábios de Jamie, cuidadosamente entornando umas gotas de cada vez, até que a língua e a garganta ressequidas pudessem aceitar mais. Os seus olhos estavam abertos, ainda pesados de febre, mas agora suficientemente alerta. O abade continuou as perguntas em inglês, mas tão baixas que eu mal conseguia compreendê-las. Renuncias ao diabo e a todos os seus atos? Acreditas na ressurreição de Nosso Senhor Jesus Cristo? E assim por diante. A cada uma, Jamie respondia sim, no murmúrio rouco. Uma vez consagrado o sacramento, Jamie descontraiu-se com um suspiro, fechando os olhos mais uma vez. Eu podia ver as suas costelas conforme o peito se movia com a respiração. Ele consumira-se terrivelmente com a doença e a febre. O abade, pegando nos frascos de água benta e de óleo, um de cada vez, fez o sinal da cruz no seu corpo, ungindo a testa, os lábios, o nariz, as orelhas e as pálpebras. Em seguida, fez o sinal da cruz com o óleo na cavidade do peito sobre o coração, na palma de cada uma das mãos e no arco de cada pé. Ergueu a mão ferida com infinito cuidado, passando o óleo ao de leve sobre os ferimentos e recolocando-a sobre o peito de Jamie, onde descansou, sobre o corte lívido da cicatriz da faca. A unção foi rápida, extremamente delicada, um toque de pena com o polegar rápido do abade. Magia supersticiosa, dizia o lado racional do meu cérebro. Mas estava profundamente emocionada pelo amor visível nos rostos dos monges enquanto rezavam. Os olhos de Jamie abriram-se mais uma vez, mas estavam muito calmos e o seu rosto em paz, pela primeira vez desde que deixáramos Lallybroch. A cerimónia foi encerrada com uma curta prece em latim. Colocando a mão na cabeça de Jamie, o abade disse em inglês: Nas tuas mãos, Senhor, encomendamos a alma do teu servo James. Cura-o, rogamos, se esta for a tua vontade, e fortalece a sua alma para que ele seja pleno de graça e conheça a tua paz por toda a eternidade. Amém, responderam os outros monges, e eu também. À noite, o paciente havia caído num estado de semiconsciência outra vez. À medida que as forças de Jamie se exauriam, tudo o que podíamos fazer era acordá-lo para os goles de água que o mantinham vivo. Os seus lábios estavam ressequidos e a pelar, de modo que não conseguia falar, embora ainda abrisse os olhos toldados quando sacudido com firmeza. Já não nos reconhecia. Os seus olhos fitavam o vazio, depois fechavam-se gradualmente enquanto virava a cabeça gemendo. Permaneci junto ao seu leito, olhando, tão exausta com os rigores do dia, que não sentia nada além de um desespero entorpecido. O irmão Polidor tocou-me devagar, tirando-me do meu torpor. Não pode fazer mais nada por ele agora, disse, afastando-me dali com firmeza. Tem de ir descansar. Mas, comecei a dizer, depois parei. Ele tinha razão, concluí. Havíamos feito tudo o que era possível. Ou a febre cedia por si mesma dentro de pouco tempo, ou Jamie morreria. Nem um corpo extremamente forte podia aguentar a devastação consumidora da febre alta por mais de um ou dois dias, e restavam poucas forças a Jamie para sustentá-lo durante esta provação. Eu fico com ele, disse Polidor. Vá para a cama. Eu chamo-a-se... Não terminou a frase, mas fez sinal delicadamente para que eu seguisse na direção do meu quarto. Fiquei deitada em sono na cama, fitando a viga do teto. Os meus olhos estavam secos e febris, doía-me a garganta, como se também estivesse com febre. Seria esta a resposta à minha prece? Que morrêssemos juntos ali? Finalmente levantei-me e peguei na jarra e na bacia da mesa junto à porta. Coloquei a pesada bacia de louça no centro do quarto, no chão, e enchi-a cuidadosamente, deixando a água transbordar e transformar-se numa bolha trepidante. Eu passara rapidamente pelo herbário do irmão Ambrose antes de ir para o meu quarto. Desfiz os pequenos pacotes de ervas e espalhei o conteúdo no meu braseiro, onde as folhas de mirra exalavam um fumo aromático e migalhas de cânfora ardiam em pequenas chamas azuis entre a incandescência vermelha dos pedaços de carvão. Coloquei a vela atrás da superfície refletora da água, tomei posição à sua frente e preparei-me para evocar um fantasma.